A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor. Ficamos esses dias anteriores aí sem ter como ministrar, mas hoje retomamos, né, a ministração e nós vamos ver o capítulo 49 de Jeremias, já caminhando para o final do livro de Jeremias. Mas eu quero, antes de entrar em Jeremias, eu quero começar falando dois versículos do Salmo 89, os versículos 13 e 14, que diz assim: Tu tens um poderoso braço, forte a tua mão, e alta é a tua mão direita. Juízo, justiça e juízo são a habitação do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante da tua face. Ou outras traduções diz: juízo, justiça e juízo são a base do teu trono. Ou seja, a base do trono do Senhor. Ele está colocado sobre justiça e retidão. O Senhor se assenta sobre justiça e retidão. E todos os seus atos de justiça e retidão são precedidos de misericórdia e verdade, ou misericórdia e amor, como em algumas outras traduções. Esse texto, queridos, nos fala de um Deus amoroso e de um Deus que é justo em todas as suas causas. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, ele é um Deus justo, ele é um Deus de justiça, e ele é um Deus que executa juízo. Ele executa juízo sobre toda a terra, porque a terra é dele, tudo foi ele que formou. E aí o texto vai dizer que adiante dele vão verdade e fidelidade, ou fidelidade e verdade, fidelidade e amor. Os atos dele são precedidos de verdade e amor. E a mão direita dele é elevada, a destra direita dele é elevada. Quem é a destra? Quem está à destra de Deus? Jesus. Jesus está sentado à destra do Deus Pai. Porque quando ele venceu a morte, ressuscitou dos mortos, ele foi assunto aos céus, foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Então, o Senhor está no controle de todas as coisas. Hoje nós vamos ver o capítulo 49. E o capítulo 49 vai nos falar sobre cinco nações. Ela começa falando sobre os amonitas. Os amonitas, como é conhecimento dos irmãos, são os descendentes da filha mais nova de Ló. Ela teve o filho e colocou o nome do filho de Amon, que é o pai dos amonitas. Então o Senhor vai dizer nesse texto sobre os amonitas, sobre a visita que ele falar sobre eles, sobre o juízo que ele executará sobre eles. Depois ele vai falar sobre Edom. Edom são os descendentes de Esaú, né? Os descendentes de Esaú que moravam na montanha de Seir. Era uma montanha muito alta e eles tinham uma autossegurança muito grande, porque como eles habitavam nos lugares altos, eles tinham uma visibilidade muito grande de quando aproximava algum exército, aproximava alguma coisa, eles tinham como se defender de maneira muito peculiar. Eles eram bons na defesa. Mas o Senhor promete também visitá-los com justiça. Ele vai visitar também com justiça os edomitas, os descendentes de Esaú. Ele diz assim: porque eu despi Esaú, eu revelei os seus lugares secretos, e ele não será capaz de se esconder. A sua semente foi saqueada, assim como os seus irmãos e os seus vizinhos, a ele não existe mais. E aí descreve tudo o que vai acontecer na terra de Seir. Depois ele vai falar sobre Damasco. Damasco é a capital da Síria, né? Sobre Damasco, sobre Amate, sobre outras cidades que pertenciam também à Síria, e prometendo e dizendo também da visitação da justiça que ele traria sobre eles, sobre Quedar, a respeito de Quedar também. Quedar a respeito dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ferirá. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi para Quedar e despojai os homens do leste. Então, Quedar também será visitada e será e sofrerá também a justiça do Senhor. Depois nós vamos ver o texto falando, nós já vimos Amonitas, o reino de Amon, os Amonitas, o reino de Amon, o reino de Seir, que é o reino de Esaú, né, ou Edom, né, Edom quer dizer vermelho. Lembram, ele era de pelos vermelhos, ele é pelos avermelhados, e o povo então também era conhecido como vermelhos. E também porque ele trocou a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura, por um prato de lentilhas, que também era vermelho. Então ele ficou com esse nome. Mas aí o texto então vai para Damasco, a terceira nação, e depois Quedar e Azor. Azor é a habitação, aí vai dizer que Azor será uma habitação para dragões e uma desolação para sempre. Não haverá homem que habite ali, nem filho do homem que habite nela. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Então, Elão vai ser, ele diz assim: e eu colocarei o meu trono em Elão e destruirei dali o seu rei e os príncipes, diz o Senhor. E para todas essas nações, para essas cinco nações que nós acabamos de ver, o Senhor fala então da justiça, do juízo que trará sobre elas por causa das suas idolatrias, por causa de não adorarem, não tê-lo como o único Senhor e Salvador das suas vidas, não temerem ao Senhor, não adorarem ao Senhor, mas adorarem a deuses estranhos, adorarem a ídolos. São nações idólatras, são nações pagãs. Todas essas nações que o Senhor está dizendo, confirma o texto lá de Salmos, porque Jesus, o Senhor está assentado sobre justiça e retidão. Então, nenhum ato de injustiça, nenhum ato contrário à vontade de Deus, nenhum ato de desobediência, nenhum ato de idolatria passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Ele executa a justiça e ele executa o juízo. Mas todos os atos dele são precedidos de amor e fidelidade. E todos esses atos de justiça e amor e fidelidade são precedidos através da sua destra, daquele que está sentado à sua destra e que tem a mão alta, a mão forte, a mão poderosa, a mão erguida sobre essas nações. Porque todas essas nações passarão por justiça, por juízo e justiça do Senhor. Mas todas elas, no final, o último versículo, depois você pode ler Jeremias capítulo 49, você vai ver que o Senhor promete. O último versículo é que todas essas nações, ele também visitará com misericórdia. Como como pode ser isso? Né? Nós podemos perguntar se ele está julgando, se ele está tratando, mas ele diz, olha, eu estou julgando e eu estou tratando, mas no final, no tempo final, eu as visitarei como visitarei Israel. E como que isso se dará? Como que essas nações pagãs, aqui nós estamos falando de nações não israelitas, nações não judéias, nações não pertencentes à aliança que Deus fez com Abraão. Eles não têm essa, eles não fazem parte dessa aliança. Mas eles fazem parte de uma outra aliança, que é a aliança realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus diz que quando ele, o Senhor, fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele. Então, essas nações, que mesmo não tendo sido fiéis a Deus, não tendo adorado ao Senhor, não tendo tido o Senhor como o Senhor das suas vidas e como segurança para as suas vidas, mas antes, pelo contrário, eles tinham segurança nos seus próprios deuses ou nas suas próprias forças, essas nações serão visitadas. Por isso, o Senhor, ele escolhe quando ele está... quantos discípulos Jesus escolheu? Jesus escolheu 12. 12 discípulos, 12 apóstolos. Ele escolheu. Um traiu, que foi Judas, e se matou. E no lugar entrou Matias. Continuou-se 12 discípulos. Mas esses discípulos não eram discípulos que estavam diretamente destinados às nações gentílicas. Eles foram aos gentios. Eles foram gentios, mas Deus, na sua misericórdia e na sua graça, ele levantou um 13º apóstolo. Que o texto diz assim, eu, apóstolo Paulo, levantado pelo poder de Deus, e eu sou enviado aos gentios. Eu sou o apóstolo dos gentios, escolhido pelo próprio Deus. Então, essas nações que não eram judias, que não eram israelitas, que não tinham, não faziam parte da aliança de Deus com Abraão, essas nações faziam e fizeram coisas horrendas ao longo da sua existência. E Deus as visitou. E aquela que Deus ainda não visitou, vai visitar. Ele vai visitar. Algumas já deixaram de existir, como Azor. Será morada de dragões. Se tornou morada de dragões. Aí a gente fica pensando, mas dragões? Dragões. Dragões. Nós temos visto hoje as descobertas que vêm sendo feitas de animais, de restos de animais soterrados e tal, até dinossauros que foram recentemente destruídos. Tanto que tem se achado ossos de dinossauros ainda com cheiro de carniça. Eles cheiram a carniça ainda. Ainda tem material deprificado neles. E encontra-se células, é comprovado pelo carbono 14 e todas essas coisas estão acontecendo. E desmistificando a ideia de que há 200 milhões de anos os dinossauros foram extintos por causa disso. Não, isso não é verdade. Assim como os dragões. E quando nós lemos Apocalipse, nós vemos que tem os dragões lá. Quando nós vemos Daniel, nós vemos os dragões. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero deixar com vocês hoje. Hoje não vamos ter uma mensagem muito longa, não. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, se você até hoje tem se portado como estas cinco nações aqui apresentadas no texto de Jeremias, nações pagãs, nações que não adoram ao Deus verdadeiro, ao Deus único, porque só há um Deus e fora dele não há outro. Todos os outros, o Jeremias vai dizer que os ídolos, eles são como espantalho em pepinal. Ou seja, eles não são absolutamente nada. Nada. Quem é que realmente tem todo o poder é o Senhor. Tanto que a Bíblia diz que ele está assentado no céu, o seu trono, que nós vemos em Salmo 89, o seu trono está nos céus. Ele se assenta nos céus, mas a terra é o estrado dos seus pés. Então, imagina um Deus que se assenta no céu e cujos pés estão na terra. Qual é o poder desse Deus? Como nós podemos dimensionar esse poder? E como nós podemos dimensionar o seu amor? Qual é o tamanho do amor de Deus? Qual é a largura do amor de Deus? Qual é a profundidade do amor de Deus? A Bíblia vai dizer assim, olha, se eu vou ao Sheol, lá o Senhor está. Se eu saio na alvorada, o Senhor lá está. Se eu vou a todos os lugares onde eu vou, o Senhor está. Deus está presente em todos os lugares. E nesse momento, Deus está presente aí com você. Deus está ao seu lado. E Ele está fazendo, sabe o quê? Batendo a porta do seu coração. Ele diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, tornará meu discípulo, tornará meu servo, tornará meu amado, tornará a menina dos meus olhos. E eu abençoarei todos que o abençoarem e eu amaldiçoarei todos que o amaldiçoarem. Então, assim como o Senhor fez, está dizendo que fez e fará com essas cinco nações que ele executou e ainda executará justiça e juízo, ele fez com aquele que ainda não fez, ele fará, porque uma vez falou Deus, ele não mente, Deus não vai voltar atrás. Deus não volta atrás na sua palavra. Mas a promessa dele é que mesmo essas nações sobre as quais ele exerceu justiça e juízo, assim como Israel, ele visitará no tempo futuro. Qual é esse tempo futuro? A não ser o tempo da graça revelada em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da graça, o tempo onde nós podemos alcançar e alcançar a salvação para as nossas almas sem fazer esforço. Não é com força que nós conquistamos o reino dos céus. Lembra quando Nicodemos, você sabe quem é Nicodemos? Nicodemos era mestre da lei em Israel. Ele viu, ouviu falar de todos os feitos de Jesus e ele foi até o encontro de Jesus à noite para falar assim, ó, e chega e diz, mestre, Ninguém faz as coisas que tu fazes se não for enviado por Deus. Aí Jesus, com toda a ternura, vira para ele e diz: Nicodemos, uma coisa te importa, nascer de novo. Aí ele se assusta, ele não entende. Ele fala: mas como que eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele fala assim: Nicodemos, uma coisa te digo, importa-vos é nascer de novo. Ou seja, não é voltar ao ventre da mãe, mas é nascer da água e do Espírito. Eu digo, mas como se dá isso? Crendo. Crê. Ele, mas é só isso. Só crê. É só crer, porque ele estava acostumado a fazer as coisas para alcançar o perdão de Deus, para alcançar a presença de Deus. Ele estava acostumado a fazer. Aí Jesus chega invertendo esse valor. Não, você não tem que fazer, você tem que crer. E você crendo, Deus fará em você. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que já são membros da igreja, talvez nasceram na igreja, cresceram na igreja, passaram a frequentar há um tempo e tem tido uma vida não muito feliz, tem tido uma vida, às vezes, ruim, depressiva, você não tem certeza se está salvo ou se não está salvo. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, nessa noite, assim como o apóstolo Paulo foi escolhido como apóstolo dos gentios, o apóstolo para esses povos aqui que seriam visitados e serão visitados por Jesus, estão sendo visitados por Jesus e serão visitados por Jesus, através dos seus servos, das suas servas, foi através do apóstolo Paulo e depois dos seus discípulos, e isso chegou até os nossos dias. Eu quero dizer para você que talvez para você também está faltando o que faltava para Nicodemos, nascer de novo. Mas, pastor, mas eu sou crente, eu vou na igreja todo domingo. Ótimo, você vai na igreja no domingo e de segunda a sexta, de segunda a sábado, o que é que você faz? Você lê a Bíblia? Você ora ao Senhor? Você tem comunhão com o Senhor? O Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Porque se o Espírito de Deus não testifica com o seu espírito que você é filho de Deus, você precisa nascer de novo. E nascer de novo, basta você crer. Crer em quê? Que Jesus foi o sacrifício único e suficiente para salvar tantos quantos queiram ser salvos por ele. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Quem é o dom de Deus? Jesus é o dom de Deus. O Espírito Santo é o dom de Deus. Quando Jesus voltou para o céu e disse para os discípulos assim: olha, não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está. Ele não está à toa lá no céu. Ele está preparando moradas para aqueles e aquelas que se renderem a ele verdadeiramente, que nascerem de novo. E ele diz assim para os apóstolos: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo da promessa, e ele vos fará entender todas as coisas. Então, quando você lê a Bíblia, talvez você diga: olha, eu leio, mas eu não entendo. Peça ao Espírito Santo para fazer, para te dar entendimento da palavra que você vai estar lendo. Porque quem dá entendimento da palavra de Deus a nós é o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que com eles estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém. E foi tão grande a manifestação, a chegada do Espírito Santo, que Pedro, em um só sermão, Pedro pregou uma única vez após ser cheio do Espírito Santo. Ele não ser cheio do Espírito Santo, saiu do cenáculo e foi pregar. 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Mas batizadas onde? Eles estavam no cenáculo, eles não estavam perto do Jordão. Como que foram batizadas? Foram batizadas muito provavelmente no templo. Porque em torno do templo haviam muitas piscinas de purificação. Porque as pessoas que vinham, elas vinham de longe. Antes, quando elas chegavam em Jerusalém, elas chegavam no templo, elas tinham que se lavar, se purificar, trocar as vestes por umas vestes brancas e aí sim pegar a sua oferta para adentrar ao templo. Não entrava-se no templo de qualquer maneira, como nós vemos hoje. É interessante, hoje as pessoas vão à casa do Senhor de qualquer maneira. Mas isso não está certo. Porque a Bíblia não ensina isso. Quando eu era adolescente, meus pais não tinham muitas posses, nós tínhamos o suficiente, não passávamos necessidades, tínhamos tudo dentro da provisão necessária. Mas não tínhamos muitas coisas. Então, eu tinha um vestido, que era o vestido que eu só colocava no domingo para ir à igreja. Eu não vestia esse vestido em nenhum outro dia da semana. Era só no domingo que eu colocava para ir na igreja, porque era o melhor vestido que eu tinha. E meus pais me educaram assim. Mas hoje, os pais não estão educando os filhos assim. E os pais não estão fazendo assim. Porque se eles fizessem assim, os que eles estivessem fazendo, isso ia influenciar os filhos. Eu fui influenciada pelos meus pais. Meu pai não ia de qualquer maneira para a igreja, e nem minha mãe. E eu, com terno, gravata, todo bonito, sofisticado, não. Iam com o melhor que tinham. Tinha uma roupa de domingo também. Porque nós não podemos ir à casa do Senhor de qualquer maneira. A casa do Senhor não é lugar de ir de qualquer jeito. Nós estamos indo à casa do Senhor para encontrar com o Senhor, para prestar culto ao Senhor. Eu tenho visto coisas horríveis. De pessoas que vão ter ido à igreja e ficam fazendo coisas durante o culto, que eu, sinceramente, meus irmãos, olha, às vezes eu não vou para não pecar. Eu prefiro não ir, ficar em casa, assistir sermão em casa, na televisão, assistir um filme evangélico, ficar em comunhão com meu marido, do que ir à igreja para ver as situações que estão contrárias à palavra de Deus. Contrárias à palavra de Deus acontecendo na igreja. Isso não é possível. Isso tem que mudar. Isso é falta de novo nascimento. Isso é falta de temor do Senhor. Temei ao Senhor todos os povos, diz a palavra do Senhor. Invocai-o enquanto está enquanto está perto. Isaías vai dizer: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, para que sejais alimentados. Então a palavra de Deus está cheia, repleta de bênçãos, de promessas, de exortação do Senhor para as nossas vidas. Não podemos ir à casa do Senhor de qualquer maneira. Isso a Bíblia nos ensina. Você tem um vestido bonito? Coloque ele para ir à casa do Senhor. Pô, mas só eu vou assim? Não importa. Nós aprendemos com um professor na faculdade. Ele dizia assim: olha, na dúvida, vá sempre mais bem vestido. Se tiver na dúvida se a roupa vai ser simples ou se a roupa não vai ser simples, vai com a melhor roupa que você tem. Você não tem um terno e uma gravata? Não, mas você tem uma calça e uma camisa que você não usa muito, que é mais nova. Coloque-a. Calce um tênis, calce um sapato. Não precisa serem novos, mas estarem limpos. Porque você está indo à casa do Senhor. O povo que ia ao templo, eles não podiam adentrar ao templo antes de se purificarem. Ou seja, eles estavam vindo cheio de poeira do caminho, tomavam banho, trocavam as vestes. As vestes tinham que ser vestes brancas para poderem adentrar ao templo. Ah, então a gente precisa de veste branca? Não. Não precisa ser veste branca, pode ser veste colorida, mas uma veste limpa, cheirosa, bem passada. Aí eu não tenho como passar, eu não tenho ferro de passar. Então, na hora que você tirar do varal, passe-a com a mão, passe a mão nela direitinho, abre ela direitinho, passe a mão e dobre ou coloque no cabide, que ela vai ficar com ares de que foi passada. A casa do Senhor não é para ir de qualquer forma, não é para ir de qualquer maneira. Quando você vai a um casamento, com que roupa você vai ao casamento? Você vai ao casamento de chinelo de dedo? Você vai ao casamento com uma calça puída? Você vai ao casamento com uma roupa velha? Não, ninguém vai. Busca-se as melhores roupas para ir numa festa humana, numa festa de casamento, numa festa que não é para o Senhor, é para os noivos. Vão para se apresentar aos noivos e querem se apresentar aos noivos bem e aos convidados do noivo, para que o noivo, a noiva e os seus convidados possam ver que você está bem. Quem é maior? O noivo e a noiva e seus convidados ou o Senhor? Então por que que você vai à casa do Senhor de qualquer maneira? Pense nisso. Pense nisso. Porque o Senhor está assentado sobre justiça e retidão. E ele exerce justiça. E essa justiça é com retidão. Mas os atos dele são precedidos de amor e de fidelidade, que são atos que vieram até nós, chegaram até nós através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus disse: não precisa fazer esforço para alcançar a bênção de Deus, para alcançar a salvação. Basta crer. Foi o que ele disse para Nicodemos. E é o que eu digo para você hoje: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, diz-nos a palavra do Senhor. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, hoje é o dia de você experimentar. Mas como eu faço isso, pastor? Dobre o seu joelho. Jesus disse: olha, não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Entra no teu quarto, em secreto. Fale ao teu pai, em secreto. e em secreto teu pai te responderá. Dobre o seu joelho no seu quarto hoje, ou onde você puder, talvez você não possa no quarto, mas tem um lugar onde você possa estar reservadamente, e ora ao Senhor e clama, que peça a Ele, Espírito Santo de Deus, gera em mim a nova natureza, a natureza de Cristo Jesus. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer da água e do Espírito. Tudo começa com o novo nascimento. Tudo começa sendo nascido da água e do Espírito. Água do batismo, Espírito do batismo, Espírito que dá compreensão, que dá entendimento da palavra de Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, e eu finalizo essa palavra nessa noite, hoje é o dia do seu encontro com Deus, e a partir do momento que você nasce de novo, verdadeiramente, os seus hábitos mudam. Os hábitos mudam. Todos os hábitos. Então, você que ia de qualquer jeito na igreja, para de ir de qualquer jeito à igreja. Ia com qualquer roupa serve, me dá aí. Não, não é qualquer roupa, não. É a melhor, porque para entrar no templo nos dias de Jesus, antes de Jesus e durante o período de Jesus na terra, tinha que se lavar e se purificar. Para entrar no templo, não entrava. Porque para entrar na presença do Senhor, nós precisamos estar limpos. E nós somos limpos pela palavra de Deus. A palavra é que nos purifica, é que nos limpa. Jesus disse para os discípulos, olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Então a palavra de Deus, ela purifica, ela limpa. O Espírito Santo de Deus dá entendimento da palavra. E tendo entendimento da palavra, nós alcançamos, através da graça manifesta, através de Cristo Jesus, a fé para crer em Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. E aí acontece o grande milagre, que é o milagre do novo nascimento. Talvez você, como essas nações aqui, já foi visitado com justiça e com juízo e com retidão. Mas o Senhor quer te visitar agora. Quer te visitar com graça e com misericórdia reveladas em Cristo Jesus. Hoje é esse dia. Hoje é o dia de você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês percebem que tudo começa com buscar a Deus. É conhecer a Deus, ser lavado pela palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ter a testificação do Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Quer seja juízo e justiça, quer seja amor e fidelidade. Tudo provém do Senhor. Deixa o Salmo 89. Versículos 14 e 15, para você também meditar. Ou leia todo o Salmo é lindo. O Salmo 89, e ele tem tudo a ver com esses textos que nós acabamos de ver. Porque o Senhor visitou essas nações com justiça e com retidão. Mas nos últimos dias a visitará também com bondade e misericórdia, assim como ele visitará Israel. E hoje é o dia da sua visita. Hoje é o dia que o Senhor quer te visitar, quer te encontrar. Na verdade, Hoje é o dia de você encontrar o Senhor, porque ele já te encontrou, ele sabe onde você está, ele sabe, ele está trabalhando na sua vida desde antes de você nascer. Mas hoje é o dia de você encontrar com o Senhor. E não importa se você é crente há muito tempo. Nicodemos era doutor da lei. Ou seja, ele tinha passado a vida inteira estudando a Bíblia, porque naquele momento a Bíblia que tinha era o Antigo Testamento. Então ele tinha passado a vida inteira estudando a Bíblia, estudando as profecias, estudando os profetas, estudando todos os livros da palavra, os Salmos, tudo. Ele conhecia, mas ele não praticava. Porque ele queria, achava que era pelo esforço que ele ia alcançar o reino dos céus. E o reino dos céus não é por esforço que nós alcançamos. Nós alcançamos por graça e fé em Cristo Jesus. E a graça e a fé em Cristo Jesus faz com que o Espírito Santo gere em nós o novo nascimento, faz com que nasçamos de novo. E nascendo de novo, sabe o que acontece? Ele mesmo, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí nós vivemos em paz e alegria. Nós deitamos, como diz o profeta, como diz o salmista Davi, deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Você descansa, você não precisa preocupar. Pô, mas e se eu morrer enquanto eu estiver dormindo? Para onde que eu vou? Você vai para os braços do Senhor, porque você já nasceu de novo. Então hoje é dia de você nascer de novo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Que a bênção do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. E que a bênção do Senhor nunca se afaste de você. Que a bênção do Senhor esteja sempre com você. Que você não se afaste do Senhor. Que você, antes pelo contrário, se aproxime cada vez mais do Senhor. Porque o Senhor é que nos guarda, é Ele que nos guarda, é Ele que nos santifica, é Ele que nos salva, é Ele que nos abençoa. Então, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. E que ele te dê a paz. Que a paz do Senhor seja sobre você. E que hoje seja o dia de mudança de vida. Da vida pregressa, vida sem sentido, vida de medo, vida de terror, vida de tantas outras coisas. Para uma vida de paz e alegria na presença do Senhor. Através do seu Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fique na paz, na graça e no amor do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço.